427, meu centro de Recife, frequência 260, alterno 288. Até 1500 pés, 1500 ajuste. A ponte passando de Tuaçu. Trabalho. Controle Salvador, 8, bom dia, Xené 63, zona 1, passando 2000, na saída agora. Contato radar, suba para o nível 360. Mantenha o perfil da saída. 360, mantendo o perfil. Xené 63, nota. Através de Pituaçu, Vitorinha Juliette. Confirma, Salvador? Passando através de Pituaçu, Vitorinha Juliette. Certo, tem um tráfego à posição 12 horas, está 3 milhas à frente, mantendo 1000 pés, o Vitorinha Juliette. Chame a torre 1 no 8612. 8612, Juliette. Quilo Oscar Alfa, Panorama, Panorama, Itapuã. Gente, chame no retorno, Quilo Oscar Alfa. Preparei para o retorno. Fechou o motor? Foi o Vitorinha Juliette, tá aqui, passou através de Em Pituaçu, tá avisado com o Kilo Romeo Oscar, no início de decolagem da 17, iniciando curva agora. Vitor Lindo Juliette, solicita autorização para pouso. Vitor Lindo Juliette, visual com tráfego, farol Tapuã. Afirma, Juliette, tá visual com medo. Condições de iniciar a curva esquerda para a base pela direita no 7? Vamos lá 3-5, tio, se possível. Ah, afirmativo, reporte final 3-5. Vou para final 3-5, iniciando descida para. Para o circuito de tráfego, está visual com o Kilo Romeo Oscar, minhas 1 hora passando agora. Afirmativo, reporte final 3-5. Reporte final 3-5, Júlio. Minuto. A China M3 no Recife não autorizou a aproximação dessa gás, ok? Mantenha a saída da água. Saída da água, M3 não. E aqui, local? Prossiga. Eu saberia a possibilidade de autorizar 180 pela direita? Autorizado. Começando final 3-5, Vitor Lídia Juliette. Vitor Lídia Juliette, vento 050 graus, 049, autorizado pouso, pista 3-5. Autorizado pouso 3-5, Juliette. Minha 3-1, chame Recife, frequência 1260, alterno 288. 1260, 1282, minha 3-1. Vitorino de LED, solo 07, livre a parte 4 no corte de frequência. siga. Ok, frequência livre, chame no retorno, quilo Oscar. Seguir para Vera Cruz? Ok, então fica atento, tem um tráfego que está sem comunicação bilateral com controle. Está prosseguindo também para Vera Cruz, ok? Chame na frequência 2345 para coordenação. Autorizado do Senai, Porto Arco, Serenho de Leste. Bom dia, 3896, identifique, desça via para 2000 pés, 1015 ajuste. Está autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 3896. Bom dia, identifique para reportar, senhor. Romeu Oscar Bravo, livre acionamento, bom táxi. Oscar Bravo confirmando, tá livre táxi, a porta, ponto de espera da ano 7, a meu Oscar Bravo. Oscar Bravo autorizado, a linha de decolagem, sinal 7, 100 graus, 089. Eu acho que a Bravo decolou de 2-2, controle 1-9, decimal 3-5. Bravo. Controle de Salvador, Papai Romeu, Romeu Cabravo. Romeu Cabravo, 500 pés no litoral de Salvador. Vai prosseguir para pouso em Costa Azul? Afirmativo, seu Costa Azul. Ponte final para pouso. Bravo. Salvador, voo no 983. Voo no 93, além da cola, pistão 0, vento 1, 100 graus, 069. Localizado em colagem da 190, voo no 93. Estacionamento do robô para o táxi, não só mais. Excelente, até o retorno, vamos lá cobrar. Exame LS 3896. 3896, qualquer adicional LS, chame a sua, no 1862. Está 3896. 1862, então, por favor. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.